Alberto Leateco. Prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback e revoque na posição de número 8 aqui do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Para ingresso no pátio principal. Afirmativo, senhor Morei. Salvador, é o Sam, Mike Hotel Tango. Prossiga. Mike Hotel Tango na ponte 8, pede autorização para cheque de motores em marcha lenta por 5 minutos, já coordenado com a infraero. No pátio 3? Pátio 1, posição 8. Seguinte, chame no término. Hotel Tango, chama lá no término. Salvador Juliette, Eco, pronto para ingresso no pátio 1. Autorizado ingresso. Reporte no time do reboque. Partiu. Juliette Eco, finalizando o reporte. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia.